off. Contra os lixo que até idolatra. Encanadão com errado, igual viciado quando dá um rata. Quebrada mesmo, tiozão. Desculpa se eu não tô com a Natec. Nós vem pra dar voador, enquanto eles vêm pra dar pata e perder tempo jamais. Convoquei os fiel pro time organizado com meu trampo, igual os disciplina com crime e canela. Firme nos beats, inspira o flow dos vagabundo. Um dia do mundo pra Bauru. Hoje é de Bauru pro mundo, com show, camiseiro na mochila, CDzinho na mão. Quer comprar? Tá venda. Mas meu caráter não, disposição nos corre sem cuidar da vida da lei. Horário integral de serviço enquanto eles são integral de recreio. Vê não vê, dedo do meio pra quem não trampou. Enquanto mais rápido que maconha prensada, meu trampo ecoou. Estilo cu de rap, por isso que os bico treme. Quem veio ser cu de rap não aceita virar o N. Quem produziu foi nós mesmo, quem construiu foi nós mesmo, quem progrediu foi nós mesmo, quem resistiu foi nós mesmo, quem evoluiu foi nós mesmo, quem conduziu foi nós mesmo. E se você curtiu, na moral de tio é nós mesmo. Quem produziu foi nós mesmo, quem construiu foi nós mesmo, quem progrediu foi nós mesmo, quem resistiu foi nós mesmo, quem evoluiu foi nós mesmo, quem conduziu foi nós mesmo. E se você curtiu, na moral de tio é nós mesmo. Se eles estão numa boa, te juro que eu não entendo. Eu tô correndo tanto que tô achando todo mundo lento. E eu só lamento se eles vão ficar nessa. Eu atropelo os marcha lento, usando só meu talento e minha pressa. Não estressa, o que é meu tá guardado, eu tô indo buscar, vamos nessa. Se eu for merecedora, logo vai chegar de bom grado e não há quem me impeça. Porque eu tenho flow e ideia suficiente. Ser mais eu no rap mesmo, nadando contra a corrente. Nem todo mundo entende quem eu quero ser. Vem com a fórmula do sucesso pronta pra me vender. Sou bem mais eu no microfone pra vencer. Underground tipo rádio, quase nunca na TV. Mas eu preciso dizer que eu nasci pra vencer. Com um sorriso na cara, meu caro. Sou do tipo que briga por mim, pelos meus, ainda mais se pisar no meu calo. Minha voz eu não calo, vontade eu não passo. Não me peça que mude. Eu nasci nos 80, cresci nos 90, buscando Nirvana. Quem produziu foi nós mesmo, quem construiu foi nós mesmo, quem progrediu foi nós mesmo, quem resistiu foi nós mesmo, quem evoluiu foi nós mesmo, quem conduziu foi nós mesmo. E se você curtiu, na moral de tio é nós mesmo. Quem produziu foi nós mesmo, quem construiu foi nós mesmo, quem progrediu foi nós mesmo, quem resistiu foi nós mesmo, quem evoluiu foi nós mesmo, quem conduziu foi nós mesmo. E se você curtiu, na moral de tio é nós mesmo. Nós por nós, né, negão? Salve, suave, parça, nós após é em vão. Ouve, mas guia massa, benefício desse exercício mental. Passa o back, Patrício, desde o início é normal. Quer confete? Eu sou tijolo do edifício, desse hospício não me breque. Sou estalo, tá propício, bom meu vício fazer rap. Bota aqui o time de peso, vai, quem quer faz? Mandrake passa ileso, pai rogar e sigo em paz. Trolha, eu tenho uns molequinhos, moia nas brincadeirinhas. Bolo plano, sapatinho, só não diga que é fezinha. Coisa feia sem os mandos, eu vou morrer com habilidade. Modinha tá usando no corre, fala a verdade. Onde ele estava e eu no cava, cava, rima braba tem. Se destaque, colha praga, para o troco eu faço bem. Cola com nós, vagabundo, se me conhecer tá bom. Que entender pra poder ser, se não entender cê só tem dom, nego.